Salve, salve, coelhada! Meu nome é Lucas Deleucas. Vamos para mais um Decadrop de notícias. Nessa sexta-feira de uma semana que finalmente a gente teve algum alívio, né? Depois de tantas situações complicadas aí em relação a resultados e atuações, a América resolveu fazer mais do que bem feito o dever de casa na Copa do Brasil, né? América jogou essa quarta-feira contra o Nova Iguaçu. Uma fase antes das oitavas ali na Copa do Brasil, né? Tínhamos vencido o primeiro jogo de 2-1, então tínhamos uma vantagem ali relativamente tranquila. E despachamos logo 5-0, 5 gols marcados no segundo tempo. Falar da escalação um pouquinho. A América foi para a campo com Matheus Cavicchioli, Marcinho, que estreou como titular, e saiu para a entrada do Nino Paraíba. Iago Maidana, Éder, uma dupla um pouquinho diferente, né? O Mancini vinha utilizando o Ricardo Silva como titular, mas até também talvez em função do catastrófico erro no último jogo tenha sentado no banco. Foi uma dupla segura, apesar de que o Nova Iguaçu não ameaçou muito, né? Iago Maidana e Éder. Nicolas, que entrou também como titular para o lugar do Marlon, que vinha sendo titular. Juninho, que foi amarelado, Alê, Benítez, que foi uma surpresa, né? Eu imaginava que ele fosse jogar, mas entrar de titular foi um pouco surpresa para mim. Acabou saindo para entrada do Martínez, Adson, que saiu para entrada do Azevedo, Mikael, que saiu para entrada do Aloísio, o Everaldo, que saiu para entrada do Mateuzinho, né? Os cinco gols foram marcados por atacantes, que foi uma surpresa, né? A América tem dificuldades os atacantes fazerem gols, então foi um do Mikael, dois do Aloísio, um do Everaldo e um do Azevedo. Mancini tinha falado que precisaria de fazer algumas mudanças, né, em virtude do que estava acontecendo. Eu acho que as mudanças foram principalmente ali na titularidade, na lateral direita, né, que entrou o Marcinho no lugar do Nino Paraíba. Um pouco o Nicolas no lugar do Marlon, já que o Marlon vinha sendo titular. Mas eu acho que a principal surpresa tenha ficado ali com o Mikael de titular na camisa 9 e também o Adson ter saído como titular, né? Porque o Benítez ter ficado como titular é uma surpresa do ponto de vista de talvez a gente não esperasse que ele fosse entrar como titular na partida porque ele vinha de lesão, mas é o titular da posição, então não tem muita discussão a respeito disso. Mas ele manteve o Alê como volante ao invés do Lucas Calvo, então não teve mudança estrutural no time. Mas o time respondeu bem, né? A gente, apesar de ter feito um primeiro tempo meio tenso ali, né? Com algumas oportunidades criadas, mas sem uma conclusão mais efetiva. Já no segundo tempo, principalmente depois que fizemos o primeiro gol, aí a coisa desandou para o lado do Nova Iguaçu, porque eles precisaram de atacar e atacar o meio. O time do Nova Iguaçu é muito limitado, o time da América é muito melhor. A gente conseguiu abrir nessa vantagem de 5 gols, né? Depois da partida, não teve nenhum destaque muito específico a respeito de coletivas e tudo, mas o Mancini no pós-jogo mencionou principalmente três pontos, assim. Primeiro deles, falando da importância da classificação, né, o quanto que era importante desde do ponto de vista financeiro até do ponto de vista de alguns atletas recuperarem a confiança. Eu destaco até com relação à confiança. O Everaldo estava louco para fazer um gol, perdendo o gol de tudo que é jeito também, do jeito que o Everaldo costuma perder. Perdeu na cara no primeiro tempo, no segundo tempo já tinha perdido um outro na cara também. Aí ele foi e conseguiu finalmente fazer um gol. Acho que a comemoração dele foi até meio que um alívio, assim, porque realmente, até depois da entrevista catastrófica, na minha opinião, que ele deu no meio da semana, né, falando. Até deu com muita boa vontade que a gente consegue entender o que que ele quis dizer, para quem que não acompanhou. Em resumo, o Everaldo falou que na hora de criticar, todo mundo critica, mas na hora de apoiar, são poucos que vão lá para apoiar. E que a dificuldade de você jogar um Campeonato Brasileiro sendo tendo um time com a menor média de público mandante, né? Dá para entender o intuito, com muita boa vontade, dá para entender que ele quis chamar a torcida pro campo, mas ele fez de uma maneira catastrófica, uma vez que a atuação do time em si não tem nada a ver com a torcida, né? O que o time fez em campo contra o Fluminense em casa, Defensa e Justiça e São Paulo fora de casa foi puramente incompetência, principalmente ofensiva deles, né? Enfim. Mas ele que estava meio tenso já por conta disso, não estava fazendo gol, acabou conseguindo fazer um gol, foi um alívio para ele. Um outro ponto também da entrevista do Mancini que é interessante destacar foi ele falar da forma, da maneira de jogar do time, que apesar de tudo, né, o time não pode abrir mão da maneira de jogar, fizemos um segundo tempo mais rápido, mais intenso, que é assim que ele quer que a América jogue, isso é legal, né? De apesar do que está acontecendo, a gente manter uma estrutura e só melhorar o que tem que ser melhorado mesmo. E a bola entrar, né? Que nesse caso, nesse jogo, ela acabou entrando em cinco oportunidades, né? Que não vinha acontecendo nos últimos jogos. E por fim, falando da dificuldade que vai ser enfrentar o Santos e o Milionários, que são os dois próximos jogos, né? Contra o Santos na Vila Belmiro no sábado, e depois contra o Milionário na Colômbia na quarta-feira, né? O Mancini basicamente destacando a dificuldade na sequência do América nas competições em que está disputando. Bom, na Copa do Brasil, depois dos resultados na rodada, a gente já tem a lista dos classificados, né? Que ficou Santos, América, Sport Recife, que passou do Curitiba, né, de maneira até um pouco surpreendente, muito frágil o time do Curitiba, Cruzeiro, Atlético, que infelizmente fez um gol no finalzinho ali, classificou para cima do Brasil de Pelotas, né, poderia ter ido para os pênaltis. Bahia, Botafogo, Grêmio, que classificou na Bacia das Almas ali contra o ABC, Flamengo, São Paulo, Fluminense, Corinthians, que também passou nos pênaltis. Foi até uma coisa interessante, né? Corinthians, Internacional e Atlético Paranaense. Os três passaram nos pênaltis, os três clubes de Série A que enfrentaram clubes que não são de Série A classificaram nos pênaltis, né? Fortaleza e, por fim, Palmeiras foram os classificados. Não vai ter jogo, nenhum jogo fácil, né? Dos 16 times classificados, 15 são de Série A. O único time ali que não é de Série A é o Sport. Então vamos torcer para a gente pegar ali o Sport. Enfim, porque os outros clubes todos vão ser pedreiras. Até mesmo o Cruzeiro, né? Que vem numa ascensão, apesar de não ter um time espetacular. Mas acho que o único time que eu torceria para pegar na próxima fase seria o Sport. E bom, para finalizar, esse final de semana a gente enfrenta o Santos na Vila Belmiro no sábado, dia 29, às 18h30. Então, a América que no Campeonato Brasileiro até o momento não pontuou, não fez gol e sofreu seis gols. Nesse momento, divide a lanterninha ali com o Curitiba. E o Santos, que nas duas primeiras partidas fez um ponto apenas em casa contra o Atlético Mineiro na última rodada, né? Na primeira rodada, para quem não se lembra, o Santos perdeu para o Grêmio fora de casa por 1 a 0, né? O Santos que tem bons jogadores, então tem o Soteldo ali no ataque deles, tem alguns jogadores de qualidade, mas está numa fase muito ruim, o Odair Helma muito pressionado, então tanto eles quanto nós estamos pressionados por essa partida, mas a América está na hora de pontuar, né? Chegou na terceira rodada, só três times não pontuaram ainda, que é América, Curitiba e Bahia. Mas ali a lista dos times com três pontos vai até o oitavo lugar, né? Que é o Flamengo com uma vitória. Então ganhar essa partida para a gente conseguir dar uma engrenada no Campeonato Brasileiro se faz mais urgente agora nessa terceira rodada, né? Bom, então é isso, pessoal. Se você acha que vale a pena, que o conteúdo é interessante, compartilhem com amigos americanos, em grupos de americanos. Falem que o Decadentes, além do programa de domingo, está fazendo esse programinha aqui de podcast. Se tiverem também, aceito sugestões, coisas que vocês querem que a gente aborde aqui, fiquem à vontade. Podem procurar, seja no Twitter do Decadentes, no meu Twitter, no Instagram, qualquer coisa. Podem mandar que a gente bate esse papo, beleza? Um abraço para todo mundo e até a próxima. Torcer para segunda-feira a gente vir aqui falar de vitórias, não é mesmo? Isso aí, galera. Valeu, um abraço.